que irá reportar no verso 4 principal. Romano 173, chame centro de Recife, chame 28, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 12235, 251, gol 1170. Costa para ser a salvo. Aguarde, sim, cego. Já se encontra na recepção para acesso ao pátio principal. Golfo Lufthansa autorizado, ingresso ao pátio principal, reporte no gate, reporte término no gate 08. Reportará no término gate 08. Voo no 56 no ponto cópia. Afirmativo. O voo no 56 autorizado, se fazer para ser bravo, voo fininho. Via Peugeot 44, Golfo Romeo, até 98.7, Mossul. Nível de voo autorizado 360, sedação voo no Neza Dóquilo. Decola pistola 0 com a primeira curva à direita. Acione 5265, controle de Salvador, opera na frequência 120.80. Autorizado Galeão, via nível 360, upper Zulu 44, seguro, upper 90857, Monsu. São Uno, Leda, Dóculo. Você fala da 10, primeira curva direita. 5265, transponder 308, o controle. 1561. Artigo 61, cotidianamente está correto, estou com 02, chame pronto. Câmara. Igual a 561, autoridade chame pro taxi. Câmara, taxi, 561. Galaxy, Gol no 5561, Gol no 37, 3 horas e 15, com o TIM. Change taxi direita, do taxi 20, posso te esperar reporte pronto, ajuste no 0 e no 9, Gol no 561. Direita Índia, reportará pronto, 1019, no 561. Salvador, o Golfo do Santo já se encontra calçado na posição 8. Boa. Gente, Golfo do Santo, boa noite. Obrigado, a linha de decolar, Gol no 561, Gol no 7003089. Livre a linha de decolar, Gol no 561. Segunda 561, decolada 57, no controle 120, décimo 8. Controle 120, sempre a hora, Maria. Sobre parâmetro de voo 360, passando 2.10, vou direto Leda. Você para 360, informa que vai levar aí. Vai por enquanto não ativo o perfil ainda. Algumas informações aqui à direita. Sim, já posso quando possível já direto Leda. Vai, vai, é bom. decepou a 205 por 15 milhas. Copiado, voo no 561. Argentina 191, clear line up 24-0 and 170 degrees, went to north. Argentina 191, Albania 207, contact line of French control, 120, decimal 8. 120, decimal 8, 9191, hello. Is a contact and departure calling maintain shuttle level 360 after passing 2,000 feet fly heading leader. Maintain shuttle level 360 flight level fly heading lead intersection. autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezuma 0, Taubaté, Peixinho 10, para vir do colégio em curva direita. Perfeito, saída é São João, meio da morte, fechando o código 5273, controle 120-8. Não é 911, mano, contato na Recife, fica em silêncio, 8-35, e chamei do 8-5-1. É, eu tenho no meu reporte pronto, pushback, eu tenho no meu funcionário. Verdade, cemitério Park, gol com o nome meu, né? horas, São Fernando da Léo. Gente, voo número 61, tá autorizado, até ponto de espera via Pátio Índio, ponto de espera é reporte pronto, ajuste no 019. Afirmativo, eu li o voo táxi via Pátio Índio, no ponto de espera, vamos depois, né, pronto, voo número 61. Está no 0, vento 1,0 graus e no 0,9. Quer falar alguma coisa? Alto, decolado aos 2000, chama o controle Salvador, EMA 20298. 208, Real, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 1161, sai da São Paulo de Tapaça. 1161, contato Real da Coragem, submantendo de voo 360, passando 2000 pés, voo direto Leda. Passando 2000 pés, direto Leda, voo 1161. Já governando com o Claro? Ok, vai ser o seu tempo. Ok. 1161, chame Recife, 1218 decimal 35, caso negativo 1251. 1235, 251, vou no...